encontrar de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. E me esperou que tava com saudade, amor. Coração apertado, Taeme e Thiago, aqui no Central do Sertanejo. É quinta-feira, 18 de setembro, e o nosso programa vai ficando por aqui, né, gente? Tivemos aí Luan Santana, Tanto Faz, Leonardo, Jorge Mateus. É o Central do Sertanejo, levando pra você, de segunda a sexta-feira, o que há de melhor na música sertaneja e sertanejo universitário. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo mais Central do Sertanejo. Conto com a sua audiência, porque eu tenho certeza que você gosta do programa, né? Tenho certeza. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem as 6 mais tocadas da semana e também tem uma grande recordação do sertanejão pra você. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Vitor e Léo. O tempo não apaga. Até amanhã com mais Central do Sertanejo. Nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda dizer mais. Pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.